Via Patione, Índia, até o ponto de espera da pista no zero. Próximo ao ponto de espera, chame a torre. 198.95, altimetro no zero, 18. Autorizado, taxa, via Patione, até o ponto de espera da pista no zero, 198.95. Ela não vai sair do Pátio 3 não. Tá contornando lá pra posição número 7 do Pátio 3. Não vai interferir não. Pode prosseguir em frente, Índia. Ponto de espera 1895. Ok, bem. Salvador, boa noite, gol 1161, aproximando com a espera do Tiago, só um sinal. No 161, autorizado a linha decolada, pistão 0, vento 160 graus, 9 metros. Autorizado a linha decolada, pistão 0, gol 1161. decolou às 4-1, chega agora o controle 208. 208, voo 161. Salvador, voo 1161, cruzando 1700. Voo 1161, contato radar, subo para o nível 360, após 2 mil pés, direto Leda. 360, 2 mil Leda, voo 1161. Paulo, na escuta do Sam, Mike, Alpha Charlie. Prossiga. Paulo, solicito o reboque da posição remota 14 do pátio principal para a posição 8 do pátio principal. Autorizado, da 14 do pátio principal para 8 do pátio principal, chame a término. Mike, Alpha Charlie, ciente. 1161, passa nível 170, chame centro Recife, em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 251-3395, gol 1161. Solo TAM, Mike Alpha Charlie, informando o término de reboque na posição 08 do pátio principal. Gente, solo, gente. Bom dia. 402 Fox Tango, informação em curso Fox, pronto para a cópia. November 402 Fox Tango, autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, via rota do plano, nível 400. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5417, controle 120, décima 8. Confirmando a saída da El, Leda Motiva, e transponder 5417. November 402 Fox Tango, cotejamento correto, chame para acionamento no PAC 3. Tráfego Salvador, bom dia, Xané 6251, tem posse trato solicita Guarulhos 360. Xané 6251, autorizado Guarulhos, via rota do plano, nível 360. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponda 5421, controle 120, décima 8. Autorizado então para Guarulhos. Nível 360, Orfazolu 10, a rota do plano. Decola na pista 10, com curva pela direita da El, Leda Motiva. 542 é o meu código, 1208 é o controle, portão ao número 5, reportarei nessa, posicionamento. Obrigado. Atendimento correto, chame 6251, chame e puxa para cima. Novo Salvador, bom dia, o TAN 3171 para Guarulhos, centro da Foxtrot, no meia, autorização de tráfego. É, 3171, autorizado Guarulhos, via rota do plano, nível 320. Decola da pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5431, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Motiva. 5431, 1208, da 3171. 3171 no cotejamento correto, chame para pushback acionamento. É, Maratã, 3171. Salvador, bom dia. O Oxanero 6251 na posição 5, pushback acionamento. Oxanero 6251 autorizado, pushback acionamento, chama para o táxi. Chama táxi, então.